Hardware Mechanicals Cluster Cluster. Pedro de nenhum lugar. Espate o feio contra os muros. Quebrando vestiu como óculos. Tijolos contra os ossos. O muro nas testas. O carregam nos bolsos. Amarram contra os ouvidos. O muro, o silêncio. Seu genocídio. Que protege. Com silêncio. Oram frente às paredes. Como já disseram. As paredes nos ouvidos. Abençoam com as pedras. Apedrejam a razão. O controle. O poder.